Curta agora o programa Na Rota do Rock. Boa noite, galera! Estamos de volta com mais um Na Rota do Rock, Dona Lu! Estamos de volta e o nosso microfone funciona! Funciona esse Dovan! É do caralho! Tá melhor que a CBS inteira, né, Dovan? galera! Programa novo, tecnologia tudo nova. Tudo novo, tecnologia nova, né? A galera do John Arnes já tá por aqui. Fala, galera! Eles são uma versão rock e cerveja melhores que aqueles mané do Matanza. É um release. Você aceita se você quiser, tá? E também a galera Populares em Pânico, e tem uma mulher que manda no negócio. Né? As mulheres mandam, é isso mesmo. É uma tendência, né? E representatividade. É isso aí. Meu amigo Dovan, eu! Quem quiser participar ao vivo, como é que faz? Simples, mole! A primeira coisa é curtir a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/radiofederal. Você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Twitter a gente também no @radio_federal. A gente tá também no Skype ao vivo, só procurar Rádio Federal tudo juntinho. Nós estamos também no Instagram, Rádio Federal. Também estamos no Periscope. Também estamos no Tinder, não tem problema, porque a gente lá. No Tinder? E olha só, pra participar, manda seu e-mail aqui, contato@radiofederal.com.br. E o nosso WhatsApp exclusivo é 61 Brasília 8554 1163. Anotou aí? Deixa de ser safado, velho. Só porque tu é dono da rádio, divulgo na Rota do Rock também. Calma, bicho, vou passar a bola. Calma, nota o WhatsApp. 98554-1163. E o Na Rota do Rota, Lu? Na Rota do Rock. www.narotadorock.com.br, porque a gente gosta de ser nacionalista às vezes. Uh-huh. E aí a gente tem o Instagram, que é @narotadorock, tá cheio já de chamadinha, tudo que a gente fez aqui nos bastidores, a gente tá postando lá. O André tava tocando com a sua super bateria, exatamente, cara. Exatamente. Ó, se você quiser, tá lá em tempo. Tem 24 horas pra você ver isso lá no nosso Instagram. E além disso, a gente tem o Facebook, facebook.com/canalnarotadorock. A gente precisa aí, nesses 10 anos, atingir 10 mil curtidas, né, Cris? Oh, vamos lá, curte loucamente, dá esse presente de aniversário pra gente. E vamos de música? Bora! Começa com música aí, meu amigo Dovan! Vamos de Skid Row! Rádio Federal, do jeito que você curte. Estamos de volta, vocês ouviram Skid Row com Psychotherapy, cover do Ramones, Red Hot Chili Peppers com Search and Destroy, cover do The Stooges, e Korn com We Care A Lot, cover do Faith No More. É isso aí. Começamos e hoje começamos bem, hoje é dia mundial do rádio, Cris. Ela deu o rádio, deu um gênio de bola certa, ela tá ganhando, Dovan. Não é possível, Dovan, não botou. Possível, né? Esse Dovão despreparado, rapaz. Pois é, Cris. Mas vamos então, já que não tem, vamos pelo menos pra informação. Vamos, pois é. Foi um projeto da Unesco, né? Projeto da Unesco, em 2011, decidiu que o dia 3 de fevereiro é o Dia Mundial do Rádio. E sabe qual é o tema pra esse ano? Não, sei não, olha. O rádio é você. Que linda, velho. Que lindo. Tem que ter uma frescura, né? Não basta ter um dia pra tudo, né? Não tem que ter uma frescura pra completar o negócio. Mas, na verdade, é um chamado pela maior participação das audiências, da comunidade, para sair das informações da bolha midiática. Aí a musiquinha. Fui pra cidade do Rio de Janeiro, trabalhei o ano inteiro e fiz a terceira. Linda homenagem na Rota do Rock, hein? É. No dia do rock. A Unesco não pensou nessa música, não, né? Não pensou em gente falar certo, é muita safadeza. Falando em Dia Mundial do Rádio, a Rádio Federal está concorrendo novamente à melhor rádio web do país. Ah, vou deixar o dono falar. Fala da cria. É verdade, estamos mais um ano competindo no Prêmio Profissionais da Música 2017, um prêmio que enobrece a música em todo o território brasileiro, né? Eu acho que o grande interessante desse evento é que ele está premiando quem fica atrás da música, quem participa da música no seu underground, vamos dizer assim, né? Os autores, instrumentistas, cantores por fora, arranjadores, editoras, produtores, selos, engenheiros de gravação, mixagem, enfim, essa galera que trabalha por trás é quem esse prêmio destina, né, consagrar. Nós estamos participando na categoria Convergência, mais um ano, em 2017. Fomos campeões em 2015, olha só que legal. Aí. Como a melhor web rádio do Brasil. pela categoria convergência, ou seja, o que a gente faz aqui. Convergência, divergência, insurgência, né? Insurgência, essa galera toda. Está concorrendo tudo. Exatamente. Então, esse ano estamos participando e nós precisamos da ajuda de vocês. Foi aberta ontem a votação por público, né? Então, se você conhece a Rádio Federal, conhece o trabalho da Rádio Federal e sabe que é sério, entra lá no site da PPM, www.ppm.art.br, clique em vote aqui, ele vai pedir um registro rápido para você, botar seu e-mail, uma senhazinha básica, e você vota na melhor web rádio do Brasil, na categoria Convergência. Você vai procurar lá, semifinalista, tem algumas, incluindo a Rádio Federal. Então, por favor, precisamos do seu apoio nessa caminhada e vai ser muito importante esse prêmio. Tem gente. Algumas lá, você vote na Rádio Federal. É, não importa que tenha lá, tô brincando. E tem Vote. Também muitas bandas, a Dona Cislene está concorrendo, tem muitos representantes de Brasília lá, a lista é extensa, por favor, procurem e vamos dar esse apoio aí pro rock da cidade. Yeah! É isso aí, agora... Então, o seu? A nota do a rock. A nota do rock. A nota do rock? É. Valendo! E o Na Rota do Rock Produções orgulhosamente apresenta A Nota do Rock, o quadro de notícias sobre o universo do rock e só sobre rock. A gente promete! E o quadro de hoje é todinho dedicado ao Grammy, mas a gente só vai trazer o que interessa mesmo da premiação. Metallica e Lady Gaga em dueto? Ou seria duelo? No Grammy 2017. A Gaga e o Mudo. Na noite de ontem, na verdade madrugada de hoje, dois mundos colidiram no palco da 59ª edição do Festival Now Grammy Awards, quando Metallica e Lady Gaga dividiram o palco. A banda divulgou em seu site que, em primeiro lugar, já foi uma grande honra a nova, mas já emblemática canção Hardwired ter sido escolhida para disputar o prêmio de melhor canção de rock, que não levaram, mas a gente explica daqui a pouco. E afirmaram ainda estar mais do que animados para fazer uma apresentação única ao lado de Gaga, já que fazia 3 anos desde a última participação da banda no festival. Mas vamos ver se depois dessa noite o Metallica vai querer se lembrar dessa performance. Primeiramente, só Gaga foi anunciada. A pisada de bola começou no apito. Visualmente, a apresentação foi impecável. Toda a energia do Metallica e a presença sempre icônica de Gaga se uniram perfeitamente num cenário em chamas e a canção escolhida já soou familiar nos primeiros acordes. Mouth into Flame, canção que foi inspirada em Amy Winehouse e unia ali 3 grandes referências da música mundial. A Gaga chegou até a fazer uma tatuagem enorme de uma mariposa estilizada com uma caveira em suas costas e divulgou isso horas antes da apresentação, ou seja, ela deu sangue por essa performance. No entanto, a decepção vem de cara nos primeiros versos, quando o microfone de James simplesmente está desligado. A angústia fica maior ainda quando só ouvimos a voz de Gaga e o dueto simplesmente não faz o menor sentido. Percebendo que seu microfone não tem salvação, o Hetfield vai até Gaga para continuar a canção, mas com um microfone que obviamente não capta os dois ao mesmo tempo. Enquanto isso, a produção parece avisar ao Papa Het que estava tudo bem. Ele acredita, volta para sua posição, e até agora eu não sei se eu ouvi ele cantando ou se eu imaginei, mas a verdade é que o microfone continua muito, muito baixo e Gaga volta para cantar nariz com James, que depois chuta o polidense disfarçado de microfone que botaram para ele no palco. Gaga tenta salvar a apresentação com uma dancinha sensual e se jogando pro público, momento em que a câmera da CBS oculta alguém corajoso que levantou o pedestal de Hetfield, que já aparece de novo em pé e funcionando tanto quanto antes. Ele desiste, volta ao dueto com o microfone de Gaga, a música termina, Gaga está num êxtase no meio do palco, como qualquer fã do Metallica estaria, aliás, e é possível ver no canto Hetfield chutando novamente o pedestal e quebrando a guitarra ao fundo do palco. É, moral da história. Não adianta você ter se recuperado da garganta se seu microfone não tá plugado, amigo. James Hetfield deu um pequeno susto nos mais afobados fãs da banda na semana passada, em virtude de problema de garganta, e por isso teve até youtuber por aí achando que Lady Gaga ia sumir os vocais do Metallica. Ou foi delírio, ou foi pra ganhar likes, mas que por ironia acabou acertando. E pro Metallica o foco agora é outro. A banda divulgou hoje, segunda-feira, as datas da turnê nos Estados Unidos e Canadá e terá como suporte as bandas Avenged Sevenfold. Avenged Sevenfold, que sacanagem, tem fãs dele. E Volbeat. No entanto, a gente ainda suspeita... O Idovan tá apaixonado pela Lady Gaga, mas a gente vai ter que mudar de assunto, Idovan. Desculpa, vamos voltar. No entanto, a gente ainda suspeita de uma dupla sabotagem na noite de ontem. Megadeth. Ganha o Grammy ao som de Master of Puppets. Isso mesmo, uma gafe surreal aconteceu na entrega do Grammy de melhor performance de metal, pois o Megadeth foi anunciado como uma banda vencedora por Distopia, e a banda de apoio começou a tocar, acredite, Master of Puppets, do Metallica. A premiação aconteceu antes da cerimônia principal e poucas pessoas puderam sentir a vergonha alheia em tempo real. Mas já está disponível aí no YouTube, porque a internet, como vocês sabem, não perdoa. Dave e banda até demoraram um pouco a subir no palco, certamente não por emoção ou por não confiar que ganhariam de Baroness, Gojira, Periphery ou mesmo Korn, mas talvez por constrangimento mesmo. De qualquer forma, para os fãs de metal, é sempre uma honra ver o Megadeth sendo reconhecido, ainda mais com um brasileiro no meio. Parabéns, Kiko! E agora, juntando as duas notícias, a gente vai plantar uma treta. Quem é que nos garante que Hetfield não trocou as partituras da banda de apoio? Ou mesmo que Mustaine não desligou o microfone do James? Teoria da conspiração. Fica aí pra reflexão. Mas voltando ao Grammy, David Bowie... ganhou Grammys póstumos. Considerando que Bowie em 84 recebeu um Grammy pelo videoclipe Chasing for Blue Jean, mas nunca tinha sido reconhecido nas categorias musicais, ontem, infelizmente de maneira póstuma, ele recebeu 5 prêmios, tendo levado todas as categorias para as quais foi indicado. Ele ganhou melhor performance de rock pela música Black Star, melhor canção de rock pela mesma música, melhor álbum de música alternativa pelo álbum Black Star, melhor pacote de gravação junto ao diretor artístico Jonathan Barnbrook e melhor produção de álbum não clássico, junto com Tom Elmhirst, Kevin Kylan Killen, Tony Visconti e Joey Laporta, também, por Black Star. É isso aí. Demorou um pouco, né, Cris? Oh. Bom, e vocês lembram do documentário dos Beatles que mencionamos na edição passada? Aham, eu lembro. O documentário contendo cenas inéditas dos Beatles e que teve a sua exibição, inclusive, estendida nas salas de cinemas brasileiras, que foi agora a extensão do dia 9 e vai acabar amanhã. Corre lá. 14 de fevereiro. O documentário foi também um sucesso durante a premiação de ontem. Ele ganhou o prêmio por melhor filme musical. Documentário esse milionário, a gente falou aqui na semana passada. E desculpa te cortar, a direção é do Ron Howard, né? Exatamente. Ele, foda, ele faz muita coisa bacana. Merecido aí. E teve mais no Grammy. Cage the Elephant foi a zebra. O melhor álbum de rock foi para Tell Me I'm Pretty, de Cage the Elephant. Lançado em 2015, o quarto álbum da banda é considerado um azarão, pois quando lançado não ficou bem colocado nas paradas de sucesso e ainda representa uma mudança de estilo na base musical da banda. Portanto, não era nem de longe o mais cotado a receber esse prêmio. Resta conferir novamente o trabalho e dar aí uma segunda chance. E para você que só acredita vendo, o quadro Nota do Rock agora virou também com uma coluna semanal. Site narotadorock.com, basta você acessar ou curtir a nossa fanpage e ficar bem informado, além de poder compartilhar tudo que você ouviu aqui na rádio. É isso aí, eu só tenho duas considerações. Primeiro, esse lance de Poltergeist realmente não existe. Porque se eu fosse o David Bowie, eu ia puxar o pé desses desgraçados. Os caras, ao invés de me dar prêmio quando eu tô vivo, vai dar quando tá morto, velho. 5? Não, pelo amor de Deus, véio. Isso aí é de indignar. E o outro é. O técnico de som do Metallica fez merda no Rock in Rio, ele não mandou embora e o cara fez merda ontem de novo, né? Tipo assim, só pode ser da família, velho. Olha, eu acho que da família ele já teria... Morre não, todo porque... mundo. Eu não sei como é que a esposa dele tá viva. Todo mundo que fica perto do James morre. É impressionante. Idovan! Vamos saber tudo agora sobre Populares em Pânico? Vamos lá, demorou. E aí? Sam, Léo, quem que vai assumir aí a... Vocês me corrijam quando eu estiver errado. Beleza, Sam, como é que começou essa história aí? Então, eu comecei, na realidade, como uma grande fuliana. Com 14, 15 anos de idade, ninguém quer sair de casa pra curtir carnaval, né? Queria ficar em casa reclamando da vida, ai que saco. Carnaval era praticamente a época de trevas. Pra o pessoal curtir a rock, né? Aí então, chegaram essas duas pessoas inteligentíssimas. Falaram, por que não vamos fazer um carnaval de rock? Vamos fazer um carnaval de rock? Vamos. Pegaram que a bateria de um carro. O carro prestava, pelo menos. Um golzinho mil. Golzinho bola. Mil. E foi assim pra rua, com bateria de carro. Isopor. Cerveja tem que estar gelada. Cerveja tem que estar gelada. Sem cerveja não é carnaval. E o grande lance é ir pra rua, né? Você acaba tendo alguns eventos de rock and roll na cidade, mas eles são todos fechados em casa, de noite. E não tinha nenhum bloco de rock na cidade nessa época, né? Agora até isso foi em que ano? Isso foi 2010. 2010. Né? Então, assim, aí a ideia era justamente isso, fazer o rock na rua, assim. Se apoderar do espaço público com o rock and roll, como alguns outros blocos fazem, com frevo, com axé e etc. Então foi dar essa opção para as pessoas. Na verdade foi uma molecagem, assim, a gente tava num churrasco, tomando todas, e aí surgiu a ideia. O grande amigo Yael falou alguma coisa lá dos populares fazendo alguma coisa, e aí a coisa foi girando na cabeça e virou. Coisas que só acontecem quando estamos bêbados. Se tivesse sóbrio hoje, não teria nada disso acontecendo. Não, inclusive é? Eu. Porque começou também, eu comecei curtindo a folia como fuliã mesmo, porque o pessoal, todo mundo é brother, malameto, essas coisas. E ano passado, a gente tava num churrasco da casa de uns brothers. Sempre churrasco. Sempre churrasco. Gente, a magia começa com churrasco. Você sabe que a merda vai acontecer com um churrasco. Aí o Léo tava falando, ai, populares em pânico, eu não sei. E ele chorando. Aí eu chorando junto. Ele, eu não sei mais o que eu faço. Não tem dinheiro, estamos na crise. Aí eu falei, relaxa, Léo, te ajudo, cara. Eu te ajudo com dinheiro, divulgando. Ah, vai lá, te ajuda. Esqueci. Esqueci. Chorando. Aí depois eu chorei, depois que ele falou, então, só lembra quando você me contou que você me ajudava? Chegou a hora, eu, então. Não estavam bêbados o suficiente, né? É, pra eu relembrar. Guardava uma memória ainda. Ele guardou, né? Aí eu falei, não, beleza, vamos ajudar. Grana eu não guardei, não, mano. Grana eu não guardei, não. Mas começou assim, foi assim, tá indo assim, será assim, tem mais gente também que tá na produção, colaborando. Nós temos uma galera assim esparramada por aí para poder divulgar os kits, divulgar o evento em si, várias parcerias que a gente não tem apoio do governo, não temos mesmo. Mas queria te perguntar, vocês não recebem, o bloco não é... Não tem nenhum tipo de patrocínio, nem um centavo vindo do governo, nada. Mas esse cadastramento que o governo fez e rolou uma graninha para cada bloco, vocês não entraram nessa? Não, é assim, a gente tem uma resistência a pegar esse dinheiro do governo, assim, porque motivos pessoais e filosóficos da própria galera. Não, e assim, não é porque a gente é rico, mas é porque as coisas funcionam de um jeito que a gente não concorda, então a gente prefere. Massa. E assim, então desde o primeiro Populares em Pânico, primeiro PEP, a gente, todo o dinheiro que a gente usa e quando falta a gente coloca, vem do nosso bolso e do bolso da galera que compra os kits, né? A gente faz a... É, o dinheiro que só vai. E aí, assim, a gente compra, faz os kits, é uma camiseta do bloco, sempre com uma estampa que tem a ver com o tema, né? Esse ano a gente tá com... Esse ano tá genial, porque eu sou muito fã do Alien. Esse ano estamos com o Pepe, o oitavo metaleiro, né? Comemorando os 8 anos do bloco, com referência ao Alien. E aí tem a camisa ficou muito legal esse ano. Então, tem duas opções de caneca que vem no kit. O kit custa R$55 e a gente usa esse kit para financiar o bloco. Esse ano a gente vai conseguir colocar a banda Até Que Enfim, que é um sonho antigo da gente. Porra. Desde o primeiro a gente tenta. O primeiro não, porque era uma porta, né? Era uns carrinhos de supermercado e uma bateria de carro. A gente cantava mais alto que o som. Pois é, hoje vocês são fixos em algum lugar ou vocês são itinerantes também? Hoje estamos fixos. É, nas primeiras edições, acho que até a sexta ou até a quinta a gente andava. A gente se concentrava ali no Pão de Açúcar e ia até onde a cachaça deixava. Ou até onde a polícia batia ali e falava, não, por aqui vocês não passam. Não, brincadeira. Mas daí a gente começou a ficar velho. Começamos a ter filho. Eu achei que tinha sido alguma exigência. Não, vamos organizar o carnaval. Não, foi praticamente preguiça de ficar correndo atrás de um trio elétrico, de um som mecânico. Então a gente decidiu nas duas últimas, três últimas versões que a gente ia ficar parado ali no gramadão da 310 Norte, viu, galera? Bacana. E logo depois do Pão de Açúcar, ali a gente vai conseguir colocar o trio, ali a gente vai conseguir colocar o nosso pequeno bloquinho dos populinhos, que vamos colocar pula-pula, brinquedo pra garotada. Isso é importante pra galera levar os filhos mesmo. Sim, porque, gente, os roqueiros estão envelhecendo. Não existe mais roqueiro. Você vê um roqueiro de 12 anos de idade? galera que ia pra Pátio Brasil. Não tem mais, o pessoal que ia pra Pátio Brasil. Tá com o popular. Ou tá velho, igual nós. Então, assim, tá? A galera vai se... vai ficando velho, então a gente não vê mais. Então a gente acaba que acompanha o próprio, o nosso próprio movimento. E acaba incentivando os mais jovens também, a próxima geração. Tomara, tomara. Eu espero que quando a gente morrer, a gente, Populares em Pânico, continue aí. A gente tá procriando pra isso. Na verdade, é uma banda que a gente fez mesmo, Peraí, liga aí, Cris, o mic dele. Ah, tá desligado. Aí. Então está. Agora sim! Bem-vindo, cara! Ah, obrigado aí, obrigado pela presença de todos aí. Nesse momento. Errada. Que bom que ele não é o Redfield. Agora eu estou ouvindo a minha voz. Me sentiu James Redfield. Ele tem um cover de Metallica e ele é o cantor. Meu Deus, a gente passou assim, foi pra te trollar. Eu tentei imitar o James Redfield ontem com sucesso. Obrigado. Imitei. Mas é uma banda que a gente fez pro evento mesmo, assim, reuniu músicos de várias bandas e tal. E fazendo um set list com clássicos do metal e do rock, assim, né? Pô, fantástico. Então, muito metal. Então, é muito metal porque é isso, né? Não, mas a gente acha assim, o set list mesmo do bloquinho durante o dia todo, né, vem de hard rock, rock e metal mesmo, assim. Então a banda vai tocar um pouco mais de metal, mas vai ter hard rock. Né? Porque a gente sabe que... uns poucos cabeludos que restaram, né? É, eu não sou um deles. E é verdade que tem uma parceria também com a equipe do London Pub para cervejas artesanais? Tem, inclusive é uma parceria que está sendo muito bem produtiva. Olha que legal. Está sendo excelente. A gente acabou fazendo parceria com eles, eles aceitaram super bem as nossas exigências, entre aspas, que é só que dar cerveja pra esse povo. Exigência super difícil. E a galera ótima, inclusive a gente fez um test drive, né, Léo? Nossa, a gente fez um test drive pra poder saber como é que era essa cerveja, gente, a cerveja do London. Não é fazendo propaganda não, mas já fazendo. Ou vocês vão lá ou vocês vão pro bloquinho. Ou vocês vão pro evento, porque lá eles vão estar vendendo chopp. Ah, gente, o bloquinho vai estar tudo de bom, cara. Vai ter cerveja, vai ter rock. Só não sei se vai ter. Só não sei se vai ter gente bonita. Mas com tanta cerveja artesanal, embeleza a cidade. É, né? A galera. É o Photoshop. E além disso, tem food truck, é isso mesmo? Comida alemã? Food truck, com a parceria também que a gente conseguiu com 7-1. Gente, é excelente. Nossa, eu tô louca pra conhecer. É, eu achei o nome genial. 7-1, comida alemã. Eu sigo eles no Instagram por causa do nome. Eu achei genial. Na hora que o Léo me falou, Sam, vamos conversar com essa galera aqui do 7-1. Eu falei, caraca, velho, o que é uma comida alemã? É comida alemã. Eu falei, gente, que genial. Maravilhoso. É, o Rango também, delicioso, maravilhoso. Eu já seguia eles no Instagram, na realidade. Eu já tive a oportunidade também já comer no food truck deles. E é super bonito também o food truck, né? Não, a identidade visual da combizinha, né? Do food truck em si é muito bonito, bem estilizado. É o que eu falei, a gente tá ficando velho, a gente vai ficando mais exigente, a gente já não quer mais com as coisas que a gente comia quando a gente tinha 14, 15 anos de idade. A gente tá ficando sofisticado. Mas a gente comia pastel igual comia na rodoviária, já não é mais suficiente, né? Tem que rolar um upgrade, né? Assim, depois que acabar Populares em Pânico, bater aquela fome, né? Aquela coisa, cara, já início de ressaca, corre todo mundo lá pra pastelaria Viçosa. E lembrando que o pessoal, lembrando que o pessoal tá velho, a gente vai precisar levar algum tipo de fralda geriátrica ou tem banheiro químico lá pra galera? Banheiro químico também. Isso é importante. Sempre. Gente, é um carnaval pra você ficar descansando. Gente, é carnaval gourmet. Gourmet Nutella. Gourmet, Nutella. Carnaval Nutella. Populares em Pânico é Nutella, mas Nutella é bom. Mas a posição, até finalizando essa questão, a nossa posição, ela é estratégica. Muito porque boa. Tem o Pão de Açúcar ali, acabou a cerveja, você não precisa ficar desesperado. Tem o London, tem o Pão de Açúcar. Acabou o dia, você pode pedir também ali na frente do Pão de Açúcar. Pede, vai manobra, flanelinha. Gente, a posição é estratégica. Então, toma ali perto do Pão de Açúcar, tamo no Gramadão, tem cerveja, tem banheiro, tem comida, tem diversão, tem rock and roll, tem banda, tem nós, aí já não sei. Isso aí, domingo de carnaval, rapidão, só domingo de carnaval. Segunda? Vai ser segunda-feira, dia 27 de fevereiro. Dia 27 de fevereiro, qual o horário? A partir de 14:00. Perfeito. Quem quiser chegar meio-dia... Já a gente fala mais um pouquinho, Luciano. Tá. Deixa bom. A gente chamar a música, né, Idovan? Por favor, né? Luciano, hoje tá... Tá, rapaz, a gente tentando interromper aqui, Luciano, mas eu tô... Parece mulher, mas não pode falar, velho. Seu microfone é maior. Bora então, Titãs, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, vocês ouviram Titãs, será que é isso que eu necessito? Ah! Matanza com Ela Roubou Meu Caminhão e Planet Hemp com Legalize Já. Vocês acompanham o resto dos blocos ou ficar no trampo do bloco de vocês não dá tempo de... A gente acompanha, assim, pra ver assim, nossa... Assim, esse ano tem o Eduardo e Mônica, né? A gente vai ter que ir lá, dar uma solidariedade. Mas é muito difícil justamente por causa, né? É no período do nosso bloco, então os últimos preparativos, arrumar os kits, separar, porque fica tudo com o nome bonitinho de quem comprou, quando dá tempo. Quando não dá, vai na tora, na bagunça, você acerta lá. Tem uma mulher agora. O homem não acha nem as cuecas. A mulher faz toda a diferença. A gente falou aqui com a Luciana que ela quase não deixou a música entrar, né, Eduardo? Que isso? Mas mulheres. Ela é a cereja do nosso programa, né? Cereja do bolo. No caso, eu tô sendo a maçã podre do Populares em Pânico, mas tudo bem. Exatamente, a maçã podre. Tipo, alguma coisa tinha que servir. Não, mas é brincadeira. Mas a gente... Foi isso que o Léo falou. A gente tá na correria mesmo do bloco, porque não é só ficar divulgando em Facebook. É correr atrás de Secult, de um monte de coisa. Papapá, banheiro químico, parcerias. É muita burocracia. Esse ano o governo tornou obrigatório, né? Até então a gente ia com a Constituição embaixo do braço e pronto. Toda amassada, é isso. Mas nunca tinha um grande problema. Às vezes que a Polícia Militar conversou com a gente e tal, uma foi por causa do barulho, a outra foi porque a gente travou o trânsito e etc. A gente usava alguns grupos de motoqueiro amigos nossos, faziam como se fossem batedores do bloco, né? Então, e aí acabou que uma dessas virou uma carreata e aí a gente falou, não, vamos ficar parado agora, que não dá mais. Mas é isso, assim, esse ano tá tendo um pouco de burocracia demais porque a Secretaria de Cultura tornou obrigatório o cadastro, até então era opcional. Então a gente ia, até chamaram a gente pra Liga dos Blocos, mas a gente tem uma política anarcopunk e... e a gente não faz parte. Porque eu acho fantástico essa história dos blocos, apesar de eu não acompanhar tanto, porque o governo investiu uma grana absurda nas escolas de samba e até o carro das mulatas não tinha as mulatas, velho. Cara, você ali, foi lá ali, ver pra dar uma não, conferida. Era só assistir o DFTV. Aí você fala, os caras ganhavam R$1 milhão pra fazer um carro alegórico, aparecia um anão carregando um carrinho de mão com três pessoas em cima do... Com papelão feito, né? Ué, pelo amor de Deus. Finalmente a gente tem carnaval em Brasília. Gente, tá, o Populares em Pânico vai estar muito fera esse ano. Esse ano a gente tá megalomaníaco. Uau. Finalmente conseguimos alugar o carro de som que a gente queria. Montar banda. Coisas pra criança. Custo, gente. Compre os kits, gente. Por favor. Qualquer coisa. O que vai acontecer? Compre os kits. Escutem a minha voz sensual. Comprem os kits. Mas é sério, qualquer coisa, gente, é. Pelo menos, gente, a blusa depois vai servir pra você ir pra academia. Vai servir de pijama. Não vai ser uma coisa que você vai usar uma vez só e jogar fora. É uma blusa fora. Do Alien. Eu vou na estreia do filme Alien Covenant com essa blusa. Ah, botei fé. A caneca não quebra. Então, velho, eu tenho caneca desde do Star Wars, da edição do Star Wars. Já tem uns 3, 4 anos. Tá lá até hoje, eu tomo meu todinho nela. Tá sensacional, gente. Então compre os kits, porque é os kits que ajudam. É o kit. Eles serão vendidos lá na hora também. Teremos alguma quantidade X de kit, porque é aquela coisa, se a pessoa fala que não tá com fome, vê a comida e come. É, aí vê o kit. A mulher com a batatinha. Aí na hora, eu podia ter comprado o kit. Aí chega pra gente e fala, vocês estão vendendo kit? Aí olha todo mundo com a cara de bunda assim, falando, não. Não, agora a gente vai estar vendendo o kit. Mas se puder comprar o kit com antecedência... Ah, sem dúvida. Até pra você escolher o tamanho. Escolhe certinho. O tamanho, escolhe a cor da caneca. Vai lá, pega bonitinho. Gente, R$55, vai. É menos que um boteco. E onde que a pessoa pode comprar? Então, ela pode comprar na nossa página, Populares em Pânico, ou PEP. E com os nossos colaboradores. E Moá. pode comprar com o Léo Krieger, pode comprar com o Arthur, pode comprar com a Sam. É, a gente está fazendo uma grande divulgação. Quem falar que não está sabendo está mentindo, porque a gente está divulgando pra caramba. Então é muito fácil adquirir o kit, não tem burocracia, é transferência bancária ou olha, depósito, é, não vendemos fiado, tá? É importante falar, que fala assim, ah, reserva aí meu kit. Não, reserva só mediante papelzinho escrito assim, transferência feita para Léo Krieger. É isso aí, Idovan, beleza. Idovan, solta aí o desliga os celulares, Idovan. Vamos lá então. Desliguem os celulares. O seu quadro de cinema, cultura e atitude. Oi, galera, hoje eu tenho três indicações pra você. Primeiro, uma palhaçada chamada Lego Batman. É meigo, vai. Ah, não, mas é uma palhaçada super divertida. Bacana. Eu me acabei de rir dentro do cinema, fiquei igual um idiota lá. É muito bacana. O outro é um filme que estreia na próxima quinta-feira, Aliados, dirigido pelo Robert Zemeckis e com a Marion Cotillard e o Brad Pitt. É um filme que se passa durante a Segunda Guerra e tem uma treta lá que a esposa do Brad Pitt é acusada de espionagem. O filme é muito bacana. Tem uma certa dose de tensão. Mundial, né? É. Tem uma certa dose de tensão. Vale a pena conferir. E a terceira dica é o John Wick 2. Finalmente que no Reeves conseguiu fazer uma continuação que presta. Porque ele fez o Bill Ted 1 e o Bill Ted 2 é uma bosta. Ele fez Matrix 1 e os outros Matrix são outras porcarias. Ah. Finalmente ele conseguiu fazer uma continuação espetacular. John Wick 2. Tem gente dizendo que é melhor que o segundo. Eu ainda tô em dúvida. Eu vou assistir de novo que é pra tirar minha. Mas ele dá uma reciclada legal nos filmes de ação, né? Porque, tipo assim, geralmente é aquela coisa bem banal. Ah, história da vingança e pau, o cara vai lá e mata todo mundo. Não, a fotografia é muito caralho, a trilha sonora é muito boa. O trabalho de humanizar de não deixar o cara ser um super-herói fodão. Não, o cara, ele se fode pra caralho, toma facada. Mata um cachorro dele, né? Ah, não! Sem spoiler, não. O cachorro dele mataram no primeiro. Mataram no primeiro, sim, pois é. O filme é muito bacana, vale uma conferida. E se você... Ah, eu vou fazer um extra aqui rapidinho. E se você é tão louco quanto eu por zumbis, finalmente essa temporada de Walking Dead promete. Ontem. O episódio que estreou ontem é do caralho. Tem muita gente que não viu, até por sorte da pessoa, não viu o Metallica se fudendo lá no negócio, porque tava vivendo zumbi. Não, eu fui um desses. Eu coloquei pra gravar, né? Tipo assim, porque eu tenho aquela assinatura, na minha assinatura de TV a cabo, eu tenho a assinatura do gravador. Aí eu coloquei o Walking Dead pra gravar e fui dormir 11 da noite e acordei às 4 pra assistir o Walking Dead. Porque eu não ia correr o risco de pegar os spoilers nas redes sociais. Boa estratégia. E muito bom, muito legais. A gente vai ter review lá na Rota do Rock. Essa amanhã vai rolar o John Wick e depois de amanhã vai rolar o do Aliados. Bacana, tô ansiosa. E o Aliados, inclusive, tá sendo bem divulgado, né? Tá sendo bem divulgado. O Robert Zemeckis ficou meio chateado porque ele achou que o filme ia concorrer ao Oscar, né? Ele só tá concorrendo roteiro e um técnico lá. Tipo assim, não entrou pra melhor filme, mas ele também não. Tipo assim, é um filme muito legal, mas. Não tem muita coisa ultimamente, né? Inclusive, eu sou muito fã de premiação do Oscar e tal, mas esse ano o Oscar tem muito drama, gente. Pelo amor de Deus. Já basta a vida, né? Já basta a vida. É, não. Tá mas certo que tinha muita gente apostando que Deadpool ia concorrer ao Oscar de melhor filme, né? Mas já é acelerado. Né? Deadpool é essas Coca-Cola. Fala sério. Não foi essas Coca-Cola. Aí eu acho muito divertido, mas daí pra concorrer filme de melhor. Do Oscar de melhor filme, já é fuleiragem. Já é muita falta de opção. É isso aí, então. Então vamos. Vamos agora saber sobre esse John Worms, né, meu amigo Duvan? Partiu? Partiu e a gente partiu? Sumiu? Você já? Não, não, tamo lá. Ah, partiu não, Cris. Volta. Pensei que ele tinha implodido o nosso esquema aqui, rapaz. Partiu pra onde? Volta aqui, Cris. Some não. Galera, e essa história dessa banda de rock cerveja que é muito melhor que Matanza? Conta essa aventura pra nós ver. Aqui, tá ligado? Boa noite, boa noite, boa noite. Todos vocês que ouvem em suas casas. Boa noite, PT. Boa noite, senhor organizador do Art Tank. Se apresentem aí, galera. Porque a gente tem a Ken, vocês estão sendo vistos. Só a Sam que ficou de costa, mas é porque ela é tímida. Porque ela é feia. Ah, não, não mesmo. A maquiagem funciona. Xixi. Bom, ok. Vocês ficaram tímidos, rapaz? Não, achei que eu falei pra vocês se apresentarem. Eu tava falando pra caralho, de repente, assim, pô, eu converso pra caraca. Assim. Eu falei, não, deixa a galera conversar um pouco. Então, deixa eu começar a conversar aqui. Agora é a sua vez. Então, agora é a sua vez, vamos lá. Velho, essa banda começou muito tempo atrás, quando a gente era muito jovem, agora a gente não é mais tão jovem assim. Qual ano, BT? Qual ano? Foi 2003. Nosso primeiro material saiu em 2004, em janeiro de 2004. E nesse momento agora, com o Léo Krieger no baixo, Sir Arthur na guitarra, Hellsworth Thinking Bastador na bateria e o Renato BT que vos falo no vocal, nós estamos divulgando o nosso último álbum que lançamos em 2015, que é o Bar. Né, que, é, porque ele é Bar, ele pode ser do Arizona, ele pode ser de Piracicaba, Sorocaba, também fala Bar lá. Beraba também fala Bar. Falando em Beraba, foi lá que surgiu a banda? Sim, porque eu sou de lá e eu já tinha me mudado para Brasília em 99, e tinha uma banda de cover, que eu ficava indo ao Uberaba e curtindo essa banda de cover. E numa dessas viagens cansativas com a caraca, eu falei assim, puta, mano, tá viajando pra tocar cover. Pô, não, sério, aí eu resolvi que ia inventar uma banda. E eu tava indo pra Taguatinga trabalhar, eu morava no Sudoeste Econômico nessa época. Peguei um ônibus pra ir pra Taguatinga. Você fazia o contrário que todo mundo faz, né? Isso. Pegava aí, tudo vazio. E aí, pô, nesse caminho eu fui e veio a música de Onno Arms, veio o nome na cabeça, tudo. E, bom, e daí agora a gente tá nessa vida muito louca de cerveja, metal, punk e hardcore, é isso. E a gente é tudo louco, insano, a gente fez a nossa vida é o rock and roll, velho. A gente não para de fazer rock and roll porque a gente parar, a gente vira uva passa e seca e cai no morro na rua. O show de vocês no churrasco and roll foi bem legal, sem palco, sem porra nenhuma, só no piso lá do combão lá. Sol rachando sol a cabeça. Rachando. Não, e esse show foi dolorido. Eu tava com a mão quebrada e eu não sabia. Ele tava com a mulher, eu tava com a mão quebrada, não sabia. Tava com três fissuras nos ossos aqui. Tinha caído, porque eu tava sóbrio. Tropecei. Estava num retiro em oração. É, eu caí, quebrei a mão e fomos tocar. Eu tava com a mão quebrada e não sabia. Foi bem divertido. Aí o Imbass veio do The Civilians, você é dono da banda de cover lá de Uberlândia, e vocês... Uberlândia não, Beraba. Não mistura as Beraba. Beraba, confusão da nada. Que é isso? Daqui a pouco vão jogar um pouco de peixe na minha cabeça. Eu, hein? O Arthur veio do Fistfire. Eu sou da banda Fistfire, a gente tem um som autoral com thrash metal à la Metallica, assim, a gente vai fazer cover de Metallica também, bastante. Com ou sem microfone? Do jeito que vier, né, a gente faz. E o Léo veio do Janis Dalker, isso. Eu acabei entrando na banda do Arthur também. O Fistfire também tá aí. Mas agora o Fistfire tá um pouco parado. Vira tudo família, é isso que eu ia falar. É verdade. E agora que a gente tá com o retorno do Hell's Ambassador na nossa banda, nosso grandioso André Embaixador. A volta dos que não foram. E muitos felizes, muitos felizes. E Dovan, dá tempo de escutar uma acústica aqui antes de... Claro, perfeitamente. Então, vamos lá. Adoro. Uau! Você vai sentar aqui? Senta no meu colo. Isso você só vê lá na nossa Twitch. A Sam é da trollagem, velho. E tá ao vivo no Facebook. Bom, então nós vamos tocar a primeira faixa que abre o disco Bar, que dá o nome à banda, e John No Arms. Uau! Federal. When you try to get away, this race comes to try to raise it. In the streets are not as long, but the streets is just as far. Not that near to someone else, a cup of beer to me know my eyes. Hey, hey, hey, motherfucker, you are looking for me to jump to the lines. Hey, hey, hey, motherfucker, you are looking for me to jump to the lines. Papo de coisa de doido, mano. Dá licença, mano. Viu aí, Doval? Como é que é? Como diz o Romeu do Faustão, quem sabe faz ao vivo. Muito mano. Bom, muito bom, galera. Muito bom. Eles xingaram em dois idiomas. Isso aqui é coisa. É, erudito, né? Os caras do rock. Erudito, cara. E poliglota, meu. Vocês têm que ver a caixa que tá montada pro nosso querido baterista tocar. Uma coisa muito bonita mesmo. A gente mostrou um pouquinho, né? Tem patrocínio do Galinha Pintadinha. A gente mostrou na chamadinha. Se você quiser conferir, vai lá no nosso Facebook. Tá tudo lá, né, Cris? Com certeza. Então vamos aí de John Worms agora? Agora vamos, na Vera. Valendo! Esse é o programa Na Rota do Rock da Rádio Federal. E eu sou Federal. Robert Simpson. Não! Estamos de volta. No bloco anterior, vocês escutaram uma trinca de John Worms com Board Drink Company. Estou cada vez mais velho e bebendo mais. Quadrijet Inferno e John Worms com a música John Worms. Eles tocaram, inclusive, numa versão acústica aqui pra gente. Com a super bateria do Inverse. Ah, mas agora melhorou a bateria, que agora tem prata e baqueta. Tá ficando mais bacana. Você tá vendo a evolução, velho? Não, é porque... De um bloco pra outro já evoluiu. No próximo bloco ele vai estar com... Bumbo duplo. Eu já acho que por isso que eles têm exigências tão... Pois é, Luciano. Tão auspiciosas, digamos assim, não é mesmo? Esse negócio, essas exigências aí... Solta a vinheta das exigências aí. 108 toalhas. E atenção para as exigências. 108 toalhas negras. É isso aí, o quadro que estreou no nosso programa anterior com Dona Cislene e que continua. É um quadro em que a gente solicita humildemente, sem nenhuma pretensão de atender, quais seriam as exigências que a banda faria para o palco, né, para o backstage, para poder se apresentar nesse grande festival que é o Na Rota do Rock. Então vamos lá. A gente tem hoje aqui 20 barris de chope. Quase nada. Por que 20 barris de chope? Agora eu mudei, eu quero 40. Tava muito humilde. 40 agora? Vou ratificar. A gente fez o Raining Blood, a gente vai fazer o Raining Chope. Beer, man. Vou dar banho de cerveja na galera. Storm of Beer. Então não é só pra beber, é pra tomar banho também. Pra tomar banho antes de tocar. Olha, tipo um batismo. Atividades diárias. Escova dente. Mínimo, é o mínimo que vocês. Tá. E a quantidade de toalhas? Eles barraram o Axl Rose, você viu, né? 7 mil toalhas negras bordadas com caveiras brancas. Porque tem esse detalhe, né? Pois é. Tem que ser bordada com caveiras brancas. E seda indiana. Ih, não tem essa parte aqui. Bordada não, né? Não pode ser bordado na feira dos importados. Nem naquelas maquininhas do Park Shop. Não, também não. Tem que ser a mão. Bordado pelas velhinhas míopes e com artrite lá da Índia. Exatamente. Esses 7 mil é o quê? Vocês vão vender as toalhas depois, é isso, do show? Não, é só pra tocar mesmo. É porque faz sentido pelo banho de chope, né? É isso, só banho. Olhando por esse ângulo. Vamos lá, bateria de 4 bumbos. Isso aí é belo. Essencial, cara. Essencial. 2 não rola. Assim. Newport? Não. 4. Fraco. Ok, é a escolha musical da banda. Vamos lá. Um gin tônica e um cacto gigante. Só queria entender a relação cacto com gin. É porque você fica sem amigos quando você bebe gin, e aí você abraça o cacto. Mas o cacto não tem espinho, porra? Mas aí vai te lembrar que você tá vivo. Uma das melhores exigências é essa aí. É tipo um hack aí de como se manter vivo bêbado, né? E as 4 hienas? Luciana? 4 hienas pra fazer a segurança. Já chamo uma já. Obrigado, hein? Vocês já tiveram problema com segurança em shows, não? Tivemos, sim. Conta pra gente um pouquinho. Numa seletiva Porão do Rock. E roubaram algumas coisas nossas numa área destinada aos artistas. Aí a gente foi falar com segurança e falei: poxa, meu irmão, a sua função era proteger as coisas da banda. E aí, não, quando eu tava falando essa frase, ele mais ou menos uns 3 BTs assim de tamanho. Aí falou assim: é melhor você sair daqui, senão quebra sua cara. E eu falei: muito obrigado por ter cuidado. É por isso que vocês escolheram a Hiena? Foi, agora a Hiena é mais fácil de lidar. Bem mais amigável. Vocês acham que isso ia garantir realmente a segurança da banda, obviamente. Uai. Ah, e tem um detalhe, não sei se o Léo falou, que é um chapéu de coringa. É, um chapéu de coringa. Tá aqui. É, isso não tá. Essa... Chapéu de coringa. Pra quê mesmo? Qual a finalidade? Isso é coisa interna da banda. Cenográfica. É Mas todas essas exigências, né, Luciana, são as mais difíceis de atender, porque a exigência mais fácil é a última. Ah, pois é, então. A última exigência é, digamos assim, a mais... Mais fácil. Fácil, tá. Ok, então prepara lá. Iron Maiden pra abrir o show. Aí! Pra ser banda de suporte. A gente pensou muito, acho que eles têm todas as condições já. Eles têm condições já, né? É pelo tempo de carreira. Toca bem, toca bem, tá legalzinho maduro. O som, né? Vou apostar, né? O Bruce tá fabricando cerveja. É, né? aquele menino canta bem. acho que vale a aposta. Apostar na Iron Maiden, acho que eles vão longe. Agora, falando sério, o que vocês acham que é fácil de atender, mas que os produtores às vezes esquecem de fazer pelas bandas? Som, pra começar. Cara, né? Exatamente, som. Equipamento de som de qualidade. Sim, um camarim tanta qualidade. Pequeno pra você poder ficar reservado, pra poder ter um pouco de aquecimento e concentrar antes da... Um pouquinho de cerveja e uns canapés. Canapés. E um cacto, né, velho? E um cacto. Não, um cacto, cara. Não, mas acho que não é tão caro assim, né? Pode ser um mandacaru daqueles. Então, você viu, né? Não, o risole não basta, tem que ser uns canapés. Tem que ser uns canapés. O cara é chique, pra caramba. Mas realmente a questão do som é uma parte gritante, assim. Os produtores não atendem e acaba prejudicando o próprio evento deles, né? A gente não quer o negócio pra gente, a gente quer pro público e realmente o som. E se vocês pedem, é porque difícil. Realmente precisa, né? É. Ninguém pede rider de palco, tipo, vou pedir isso a mais só de sacanagem, não. Claro. Só o Guns, né? Mas aí. 22 Marshall. Não, um Marshall pra gente, tá bom. Mas vocês já tiveram um problema assim de na hora do show queimar equipamento, alguma coisa assim? Ou... Nossa senhora. Cara, a gente tocou há pouco tempo no evento de skatista e o gerador acabou bem no meio da música. Então algumas vezes durante o show. Acabou durante duas vezes. Olha, é frustrante, velho. Cara, e quebrar a bateria, pô, a galera, quando você vai um show de sertanejo ou de MPB, você vai ter equipamento primeiro. E pro rock é sempre muito complicado isso. Assim, a gente toca porque a gente ama o que a gente tá fazendo. Na verdade, sobreviver e manter uma banda e tá todo mundo afim de fazer com tesão até hoje, assim, pô, a galera aqui já não tem mais 20 anos, né? Então, isso é complicado. Então, quando a gente pega um lugar, por exemplo, a gente tocou no O'Reilly no ano passado, pô, você chega lá, tem um equipamento impressionante, uma estrutura legal, microfone maneiro, sem fio, pô, a gente tocou um show lindo lá, vem, né? Talvez acho que o melhor equipamento que a gente tocou no ano passado. Era um churrasco em rua também, mas até. Mas também é. Mas é bom você ter um equipamento bom. Isso é fundamental. Aliás, é ótimo ter um equipamento bom. Tinha um recado aí pra eles, né, Lu? Tem vários recados aqui. Ó, pai, vocês estão pop já. Bom, o primeiro é na Valeu, verdade... mãe. Todo mundo. O primeiro é quase uma filosofia aqui do Maurício Vale. Ele, primeiramente, dá boa noite à banda e gostaria de perguntar sobre a posição deles em relação ao cenário que o rock nacional atravessa. Pois, segundo o Maurício, o nível está muito baixo e não se tem previsão quando uma nova banda inovadora realmente irá trazer um trabalho encantador. E como vocês pretendem colaborar para reverter esse quadro? Olha, muita inspiração, cerveja... Muita antenação, porque todo mundo aqui da banda é muito antenado, a gente tá pesquisando, ouvindo o som o tempo inteiro e a gente, não só isso, pra saber de todos os assuntos e trazer aquilo pra dentro da sua música. E é o que a gente tá fazendo agora, porque a gente sempre cantou em inglês e pela primeira vez agora no álbum Bar a gente tem uma música em português, que é a que a gente ouviu agora há pouco, estou cada vez mais velho, bebendo mais. Então a gente agora vai vir com material novo em breve, nós vamos gravar um single com música em Olha português. Que legal. Então eu acho que essa é a nossa busca, assim, porque claro que toda banda que começa, mesmo que underground, uma hora você quer ser valorizado, você quer ganhar um mínimo para pelo menos manter a sua banda em atividade, conseguir fazer turnês legais e ter um merchandising de qualidade, né? E poder crescer, porque todo mundo sonha em fazer a música de 1 milhão de views, né? Se eu tô hoje aqui falando contigo é porque eu sonho um dia fazer uma música e ter 1 milhão de views. Eu não vou querer ter 1000 views pra você. Fala aí, Alberto, o que você acha? Há controvérsia. Velho, eu vim com a batera de papelão aqui. Mas o importante é quem comanda. Mas tudo bem, tudo bem. Tá bom, como foi esse esquema de juntar hardcore com metal? Cara, acho que isso começou um pouco. É, porque eu sempre ouvi de tudo. Eu gosto de ouvir. Sempre fui punk, hardcore e metaleiro, assim. E aí quando, naturalmente, já veio direto essa minha influência na música, então eu gostava disso, eu não queria fazer uma banda de heavy metal clássico ou de hardcore. Então essa fusão mesmo, a gente pega isso tudo e coloca dentro de um liquidificador cheio de cerveja e diversão e mistura, é o que a gente acredita. Eu posso falar que eu cheguei por último, né? Eu sou o menino da banda. E... Magou esse cabelinho aí. Ainda mais. Cara, pô, como é que é o som? Velho, é uma mistura de punk, heavy metal, hardcore. Falei, velho, vai dar certo isso, fala sério. Velho, não pode prestar. Né, e o som ficou do caralho, velho. É legal, bacana. Escutei a primeira vez e falei, caralho, velho, é bom mesmo. É divertido pra caralho mesmo. E é uma onda que eu acho que é muito, muito bacana na parada, que tipo assim, não tem aquele, ah, velho, cala a boca, isso aí. Irmão, bora fazer um blast beat na parada. Pô, bora. Faz. Se fica bom. Bora botar um acústico no meio da parada, bêbado e gravar. Velho, bora, sacou? Então, se ficar ruim, ficou ruim. Não rola, não entra. É, e nesse álbum, inclusive, tem uma coisa muito peculiar, que tem uma música que meu avô gravou, e ele faleceu em 1990, se eu não me engano. Ele deixou uma fitinha cassete gravada com 27 ou 28 músicas só no piano. Que legal. E aí a minha mãe tinha digitalizado essa fita, me passou, e eu peguei uma música que tinha 1 minuto e pouquinho só, e... A música é o meu avô que tá tocando, a gente só masterizou e eu cantei em cima com uma letra completamente punk hardcore. E a gente tá falando sobre licenças dos pubs do Reino Unido que iam ser caçados de ter licença 24 horas pra beber. Pô, que massa. Então é. Vamos tocar mais uma? Bora. Então, bora. Vamos tocar Estou Cada Vez Mais Velho e Bebendo Mais. Envenenado coroa animal, capô amassado com amante, um coração compressor de um maldito V8 possante. Carenagem tatuada, sigo como errante ilegal. Não tenho amor nenhum, sou um cara comum com muita quilometragem pra rodar. Vivo assim desde jovem, desde 69. Carburando e fervendo, com um giro lá em cima e o motor, essa minha sina. 0 a 106 segundos e a polícia dobrando a esquina. Meu tanque já está sedento, não tenho tempo nem grana pro sargento. Sou cada vez mais velho e bebendo mais, queimando todo combustível que me satisfaz. Cada vez mais velho e bebendo mais. E não há nada demais. Federal. A cidade é minha dona e toda chuva me lava uma de voz. Uma Willys avisa que da Marante é uma cilada mortal. Uma fita tocando um Judas Breaking the Law. A garota dos sonhos no seu banco de trás, atração fatal, rapaz. No cruzeiro novo em direção ao Monumental. Desço até o Congresso e junto ao povo honesto protesto contra o mal. Sou cada vez mais velho e bebendo no mar, queimando todo o combustível que me satisfaz. Cada vez mais velho e bebendo no mar. Se não é nada demais. Você pode me achar coroa, continuo forte demais. Importa a sua atitude, a sua visão. Rock, rock, rock, rock, rock. Estou cada vez mais velho e bebendo mais. Federal. Levando todo o combustível que me satisfaz. Cada vez mais velho e bebendo mais. Soltando fogo de fumaça. Cada vez mais velho e bebendo mais. Cada vez mais velho e bebendo mais. Cada vez mais velho e bebendo mais. É foda fazer a ducha, hein? Então, eu queria só mandar um salve lá pro Maurício, claro, que mandou a pergunta aí. Grande abraço, irmão. E não foi só o Maurício, não, hein? O Carlinhos do Cruzeiro Novo. Primeiramente, quer parabenizar a banda. O som é excepcional, diferenciado. E gosta muito dessa faixa que a gente acabou de tocar ao vivo aqui pra você. Valeu. Além disso, Carlinhos, ele perguntou sobre o projeto de lançar mais algumas músicas em português, que a gente já respondeu aqui, né? Justo, é. Galera, pode continuar na expectativa. Muito em breve você ouvirá, ela sempre tem as melhores ideias. E além disso, tem o Edson de Carvalho aqui, que tá vibrando com a apresentação e mandou um recado muito amoroso. Diga ao Léo que eu o odeio. Não é só você não, meu velho. Muito bem, tá bonito. Ó, já que a gente falou do Cruzeiro Novo ali, inclusive essa música ela fala do Cruzeiro Novo em direção ao Monumental, eu queria mandar um salve pra rapaziada lá do Cruzeiro Novo que acompanha a gente, a galera da confraria, Carlinhos, o Arlen, Igor, Mãos de Vassoura. Inclusive o Arlen mandou um recado aqui pra vocês aqui, ó. Melhor banda de metal de Brasília, cada vez mais velho e bebendo mais! Valeu demais, rapaziada. Queria mandar um abraço pra geral ali, Gaúcheira, mandar um abraço pro Alex da Academia New Life que nos apoia. É uma academia muito bacana ali no Cruzeiro. O Léo malha lá. O Léo malha lá. Uma vez a cada mês. Não vai ter tempo, né? O Edinho, inclusive, ele fez o tema do bloco desse ano. Ele vai ter o estrear o tema do Populares em Pânico, e foi feito pelo Edinho. Pô, safado, tirou o tempo lá de uma pessoa pra me mandar esse negócio. Pois é, eu também odeio assim, muito ele. Tô curtindo vocês aqui em Jampa. O Henrique, do site Brook Bells, tá dizendo que eu não conhecia a banda. A banda é excelente, realmente. Oh, valeu demais. É isso aí. Valeu demais. O Henrique, que tá sempre se assustando com a nossa chamada nova do programa. Pois é. Obrigado, Henrique, mais uma vez pela participação. Luciana, eu tô achando que a gente vai ter que cortar a música. É com vamos você, eu detesto ficar. E eu vou jogar essa responsabilidade pra John Ormes. Tava aqui, ó, Pantera, Five Minutes Alone, Machine Head com Tenton Hammer e Slayer com Rain Blood. Vamos cortar duas músicas, quase corta. Caralho, as três já. Eu deixava do Slayer. Tem como cortar o Matanza aí? Volta no tempo. O coração manda deixar o Slayer. Slayer. Então toca Slayer pra essa galera aí. Depois do próximo tempo a gente toca mais uma. e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, aponta que a inflação teve crescimento de 60% nos últimos 10 anos na Rota do Rock. Música, cinema, cultura e atitude. Federal. Então vocês escutaram uma versão ao vivo de Raining Blood Slayer, um show lá no Wacken. Muito do caralho, os caras cortaram duas músicas aqui, mas tinha que cortar, senão eles não tocavam mais nada. Solta a agenda do Filipão aí, meu amigo Dovan. Vamos lá, agenda! Agenda BSB Rockers, direto do nosso WhatsApp, a melhor programação semanal da capital. Então é isso aí, pessoal, a agenda completa vocês conferem diariamente na página facebook.com/BSB Rockers. E acompanhe também o projeto que a gente iniciou essa semana, chamado Uma Banda por Dia, onde temos divulgado diariamente uma banda de Brasília, dando aí, abrindo esse espaço para quem realmente é dono desse espaço, as bandas de rock de Brasília. Valeu, pessoal, falou Cris, falou Lu, parabéns Rádio Federal aí pelo Dia Mundial do Rádio. A Lu tem um recadinho, rapidinho aí, né, Lu? Eu tenho breaking news. Coisa que é chique. Se liga, galera. Bandas brasilienses podem tocar no Lollapalooza, isso só depende do seu voto. As bandas belga do X e Moonstone, representantes do nosso rock brasiliense, participam de um concurso musical. Temos vagas Lollapalooza. E aí, obviamente, quem ganhar vai tocar no festival, meio óbvio, né? Então vai lá, se adianta no site www.radiorock.com.br/temosvagas, tudo junto. Escolha sua banda brasiliense para você levantar essa bandeira. Votação online para selecionar 50 melhores ocorrerá até 3 de março por meio dessa plataforma online do concurso. É isso aí. É isso aí. Vamos, Magi! Tem mais uma música engatilhada aí? Oh, sim, vamos. Jory Vikings? Ok, Jory Vikings. Jory Vikings! O Arthur quebrou o estúdio! E não é mentira! Quem tiver na câmera, ele quebrou um negócio ali, ó. É sério. Não quebrar nada. Só redecorou aqui, tá tudo em casa. Vamos lá. Adjust your real life, enjoy and make it fine. There are some fights that turn the wheels and leave us all to die. Remember what our friends are gonna know goodbye. Keep that crazy lesson, live by fighting and body all of them. Fiquei sem fôlego agora com essa apresentação, Lu. Impressionante. Impressionante. Os caras botaram pra F aqui agora. Muito obrigado. Eles com medinho de tocar, você viu? Ah, porque a gente não tá preparado, não sei o que. Não, a gente não ensaia, só bebe. Mano. Então continue assim que tá bom, tá dando certo. Vai falar em bebê, cara, eu queria falar que a gente tem a nossa cerveja. Olha. Que é a nossa bar IPA. Feita pelos nossos queridos amigos Vitor Augusto, Vitão e Diogo. Queria mandar um salve pra rapaziada aí. O Vitor Augusto, falei pra ele mais cedo, ele deve estar sintonizado aí ouvindo. Que bom! Massa! Eles que inclusive fizeram a cerveja do Pepe, né? O popular de Pepe também tá com a cerveja, o Red Ale. Também feito por essa galera fantástica aí. Galera lá do Cruzeiro também, controle de controle. É Sindacta, galera. É um critério, então, muito rigoroso. Ah, não, e a cerveja é boa mesmo. Muito boa. Cerveja com controle de qualidade, provado pela NAC. E agora a gente. Daqui alguns dias, assim, daqui mais ou menos um mês, vai chegar uma nova leva aí da Baripa. Eu também queria mandar outro salve, cara. Queria mandar um salve pro meu amigo Maurício Reguff, lá do Rio, que é o brother que faz toda a nossa arte gráfica e que, inclusive, criou a nossa bonita logomarca e nossa capa do álbum bar. Bonito, muito, mano. Obrigado, irmão! E essa logo é bonitaça mesmo, velho. Porra, thank you, man. Cadeirinha. Queria mandar um beijo também pra Daphne, que tá aqui nos filmando. Um beijo. A Daphne que tá ali desde o início. Firme e forte. Galera, o que vocês têm... achado das bandas? A gente acabou de anunciar aqui três bandas brasilienses que estão concorrendo ao Lola. A gente tem aí essa molecada do Dona Cislene, Scalene. O que vocês acham dessa nova geração? Vai lá, Inbess. Pô, cara, eu gosto de Slayer, velho. Eu acho do caralho que, tipo, se ninguém fala que o rock Brasília é a cidade do rock, capital do rock, o rock não rola mais, cara, rola. Tem som no underground, que é do caralho. Tem som, ninguém faz. Uma galera de 30 anos, de banda feita, que tá fazendo som até hoje. Muito show independente. E aí, tipo, no meio dessa galera toda, pingam uns caras, assim, que se destacam. Que passa pra grande mídia, que vai tocar em grandes festivais. Eu acho que essa galera tá de parabéns. Tem que tirar o chapéu pros caras. Dá o secret chapéu, por favor. Obrigado. Chapéu de Coringa, moleque. Chapéu de Coringa. Cara, e a outra coisa, né? Tipo assim... O rock de Brasília, em alguns momentos, ele não foi pra frente justamente por falta disso, né? De não rolar união. Então, isso. Tipo assim, independente de vocês gostarem ou não, ou das bandas não gostarem do estilo de vocês, independente é que todo mundo se abrace, né, velho? Claro, com certeza. Só assim a cena se fortifica e conseguem, né, alcançar mais outros, porque todo mundo que tá aqui, a gente quer tocar São Paulo, quer tocar BH, Rio, Curitiba, Porto Alegre. Com o rock tá rolando aí no Brasil, cara. Recife tá rolando pra caralho. Vamos tocar mais uma? Opa! Vai, aquela, é? Qual? Aquela que ninguém sabe. Só sei até aqui. É Drink No Long? Aquela Drink No Long? Não, é o Drink Company. Drink Company. Então vamos tocar Bar Drink Company. Ó. Rádio Federal, do jeito que você curte. Like a monster, and anxiety keeps me off from here. Every night when I feel like a monster, I need a drink to feel alive again. So this recent moment has turned me blind. My chest has raisingly on hard as steel. My mind's confused and I'm on you. Really need to drink some beer. Bum, bum, bum, drink company. I decree the game is over. Bum, bum, bum, drink company. I decree the game is over. Desolvendo o programa também. Que pena. Vocês têm uma última consideração aí? Querem mandar beijinhos pra alguém? Alguém tá... Cara, eu queria mandar três beijos especiais aqui, depois vocês falam. Eu queria mandar um beijo especial pro Léo Kiger, pro Hells and Bastards e pro Sr. Arthur, cara. Obrigado por vocês estarem comigo nessa jornada. Obrigado por vocês serem meus amigos, cara. Muito obrigado. Você é um doce. Vou mandar um beijo pro BT também. Pitoca, né? Pitoca! Não, cara, é isso. Agradecer muito vocês pela oportunidade. Muito, muito, muito obrigado. Vocês abrilhantaram o programa de hoje. Começar a semana desse jeito foi excelente. Léo? Ah, pro meu querido filhote Miguel, que deve estar dormindo essa hora, eu espero. Papai já chega, cara. E lembrando que a gente vê Populares em Pânico no. Na segunda de carnaval, segunda a partir das carnaval, 2 horas. Exatamente. Perto do Pão de Açúcar. Perto do Pão de Açúcar da 9... Da 9 Norte, norte pronto. Norte, Gramadão da 10 ali. Tem mais beijo aqui. Gente, escutem as bandas grandes, mas escutem as bandas pequenas também. As bandas grandes sempre começam pequenas, então vai pro underground. Se não vai, se não dá pra ir no show, bota, baixa, escuta. Bora ouvir rock aí. E compartilha. Vou mandar um beijo à minha noiva também. Sou um menino apaixonado. Legal. Só amor constrói. Ah, pra minhas meninas também, então. Quero mandar um beijo. Minhas menininhas estão lá dormindo também, espero. Um beijo. Eu queria mandar um beijo pra minha mãe também, que tá ouvindo, que ela mandou mensagem. Botou o casaco, Martim. Colocou o casaco. Mamãe, tá tudo ok. E um beijo grande pros nossos ouvintes. Nossos ouvintes. Obrigado, galera. Parabéns. Semana que vem vai botar a rota do rock. Valeu, mamãe. Até segunda que vem. É segunda que vem, trabalho de Dead Kennedys. Você curtiu Na Rota do Rock.